te ver. A gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer. Desculpa a visita, só vim te falar. Tô a fim de você, se não tiver, cê vai ter que ficar. Vai ter que ficar. Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada. Vai ter que ficar. Eu vim acabar com